Você vive a sofrer em constante incompreensão. As tristezas dia a dia estão sempre perseguindo o teu pobre coração. Busca paz e não encontra. Começas a chorar, sem saber que alguém que está sempre te olhando e pretende te salvar. Só você não entende o amor que Jesus nos quanto amor existe em Deus, sendo Ele tão bondoso, quer livrar-te para sempre dos sofrimentos teus. Poderás então cantar, poderás também sorrir. Aceitares em tua vida este amor puro e bondoso que Jesus revela a ti.